frente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vai! Estão pregando o evangelho, mas que evangelho é o que vejo na TV aí? Fala sério, o que foi profetizado por Paulo agora é fato. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Da festa apostatar, obedecendo enganador. Daqui eu vejo Nécio caindo na do doutor. Não reflita no que eu falo, apenas creia no que eu digo. Deposite em minha conta que você vai ficar rico. Comércio da fé, promessa sem garantia. Falar o que Deus não disse, mentiram que ele faria. Na Gospelândia já fizeram de tudo. Da Bíblia um amuleto, da fé fonte de lucro. Do culto fizeram show do dinheiro, tudo na vida enlouqueceram e converteram a verdade em mentira. É teté e tal, fogo pentecostal. É o poder de Deus, o manifesto carnal. No espírito caiu, rodou, tremeu. Mas que espírito é esse que não te converteu? Século 21, igreja moderna, rica, abastada, Laodiceia. Onde Cristo perde o trono e o homem impera. Onde o engano opera, mas você não enxerga. Quem já ouviu, mas não creu na nossa pregação? Se a Bíblia não convenceu, fala sério, varão. Quem já ouviu, mas não creu na nossa pregação? Se a Bíblia não convenceu, fala sério, varão. Isso, encha os gasofiláceos. Esta noite vai entrar uns 300 mil. Maravilha! Te prometeram tudo, te ofereceram o mundo. Te pareceu confuso, você continua mudo. Vem me dizer que você não viu. Pastor orou, prometeu, arrecadou, sumiu. Compre água benzida, seja um trizimista. O sabonete salva, a tua linha é ungida. Carregam esse mesmo DNA de papel. Pensam que com as obras subirão ao céu. Massa de manobra, moldados à própria imagem daqueles que negam Cristo e nos privam da verdade. Sofisma, falácia, o falso evangelho. Estou no púlpito de gravado eterno. Sobe no palco, mais um gospel star. Pague cada centavo pra ele poder cantar. Pode, arroz, holofote, fumaça. Quanto vai custar pra dar o que recebeu de graça? Casa, riquezas, carro blindado. Pensa que está salvo entre dois homens armados. Super crente, prepotente. Nos lábios serve a Deus, mas o nega em sua mente. Você olha pra eles e neles se imagina. Acorda, sua avareza os financia. Encontra direção, vai semear engano em seu coração. Barganhas, ameaças, prosperidade. Por que mentiram tanto? Onde está a verdade? Pense, raciocinar não é pecado. Por que viver no apico se lá fora verdes pastos? Caminhemos juntos, conheçamos o evangelho. Segue a verdade declarada no verso. O evangelho regenera, o evangelho vivifica. Sem te pedir nada, lhe concede vida. Nos concede a paz, recebe o entendimento. Nos faz perseverar, mesmo em meio ao sofrimento. O evangelho é luz, verdade que esclarece. É misericórdia, graça ao que perece. Amor, compaixão, perdão que eu não mereço. Minha alma grita forte que por mim pagou o preço. O evangelho, verbo vivo, se fez carne. Enviado de Deus, das figuras realidade. Ao homem condenado, se entregou na cruz. O Filho de Deus Pai, o evangelho é Jesus.